Esta palestra será algo novo. As revelações que nós vamos dar aqui hoje é algo novo para vocês, mas é velho para a espiritualidade. É profundo, é real. E exatamente pelo motivo de ser real e profundo é que poucos irão compreender, acreditar e aceitar o que será dito aqui hoje. Mas se faz muito necessário que seja revelado mediante o que ocorrerá num futuro próximo, muito próximo, que irá confirmar tudo o que nós vamos dizer aqui hoje. Eu, Akhenaton, Osho, Nefertiti e outros espíritos usamos ou trabalhamos juntos com muitos canalizadores, alguns canalizadores e médiuns, para trazer a verdade. Aos poucos, de uma forma mais branda, ao mesmo tempo profunda, mas mesmo assim brando perante a espiritualidade, é brando, para que preparasse o momento para agora. Esta palestra de hoje será duplamente canalizada. Akhenaton com Pedro e Nefertiti com a nossa irmã Sônia. Ainda está havendo uma preparação e, no momento certo, ela virá. Por enquanto, eu. Nós vamos falar sobre o cérebro reptiliano e sobre os Anunnakis. Os Anunnakis, que fazem parte da história da humanidade da Terra. Hoje, o humano da Terra é um Homo sapiens, graças a todo o trabalho que foi feito com os Anunnakis, através também da espiritualidade. Mesmo com todos os problemas que eles tiveram, foi feito. O que é o cérebro reptiliano? Qual é o arquétipo? Qual é o perfil psicológico do cérebro reptiliano? É muito fácil de identificar, porque o perfil psicológico do reptiliano está em cada esquina, está na faculdade, está na sua empresa, na sua escola, está na sua família, está no seu condomínio, está dentro da sua casa. E você mesmo pode ter o perfil psicológico do reptiliano. Sim, você que está procurando por espiritualidade, você que está procurando evolução, você que está fazendo reforma íntima e procurando mudar. Porque não se dá para mudar de uma hora para outra. Leva tempo. E Jesus Cristo entende isso. Da onde vem o perfil psicológico reptiliano? Vem de vários planetas desta galáxia. Vários planetas desta galáxia. E foram praticamente quase todos reunidos aqui na Terra. Por isso vocês estão vendo tudo como está. Que está já tão entranhado que parece que é normal. Vocês veem aqui, ali e acolá, e muitas das vezes passa batido. Vocês nem ligam mais, de tanto que já está entranhado. E está tão entranhado que quando vem alguém que não tem um cérebro reptiliano e diz para você que as coisas não são bem assim, vocês dizem que a pessoa está exagerando, que a pessoa está fanática, que a pessoa está louca, e vocês dizem o pior ainda, que todo mundo é assim, todo mundo é desse jeito. Todo mundo é desse jeito aqui, neste planeta. Então a sua visão está muito pequena, porque você só está enxergando mediante este orbe planetário. Você não está enxergando universalmente, porque o verdadeiro espírito que tem a consciência expandida, ele não pensa de acordo com 13 mil quilômetros de diâmetro. Ele pensa de forma infinita. Então, ele conhece com o espírito várias formas de viver de planetas diferentes. Ele sabe como funciona o universo. Ele sabe qual é o perfil psicológico da humanidade de muitos planetas. Então, ele não se espelha no perfil psicológico estabelecido aqui na Terra, o perfil psicológico da maioria, que berra, grita a cada segundo quando você põe os pés na rua e também quando você está dentro de casa. Ele berra a todo instante. Quando você entra na internet, quando você vê um vídeo, quando você entra no TikTok e vê um vídeo, quando você vê as discussões nas redes sociais, quando vocês veem os comentários nos vídeos no YouTube, seja do que for o vídeo, o cérebro reptiliano está ativo em todo lugar aqui na Terra. Por isso que nós estamos dizendo que está tão entranhado que vocês não estão percebendo. Eu vou ajudar vocês a identificar um cérebro reptiliano. Arrogância. Soberba. Ódio. Raiva. Inveja. Vaidade excessiva. Narcisismo. Ego extremamente inflado, ou só inflado, ganância, sede de poder, a sede de ser reconhecido. Você quer ser o mais popular da escola ou da faculdade? Você quer fama? Você quer ser paparicado, apalpado? Você gosta de disputar, disputa de uma forma perniciosa, de uma forma agressiva. Você zomba, você é sarcástico, debochado. Debochado? Sarcástico. Você gosta de humilhar o seu próximo, xingar o seu próximo, ofender o seu próximo, falar mal do seu próximo, colocar uns contra os outros, colocar um irmão contra o outro. Você, principalmente, esse é o principal perfil do cérebro reptiliano. Egoísmo. Egoísmo. Você primeiro, o outro depois. Os seus prazeres estão em primeiro lugar, os outros depois. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Este é o ditado que você usa. Eu primeiro, a minha mulher e os meus filhos, depois vocês. Minha família sou eu, minha mulher e os meus filhos. O resto é parentela. Não me interessa como a minha família. Cérebro reptiliano. Eu ajudo o próximo, mas eu não tiro do que eu preciso para dar para o meu próximo. Eu só tiro o que me sobra. Só o que me sobra. Esmola. Eu dou esmola. Só o que me sobra. Mas eu não tiro de mim, da minha boca, para dar para o outro. Cérebro reptiliano. O nome de Jesus faz você escarnecer. Chamar o outro de crente, fanático, convertido, beato. O nome de Jesus te causa asco. A política do Cristo faz você se distanciar de todo aquele que prega a política do Cristo. Ela te incomoda. O nome Jesus te incomoda. Porque Jesus para você é religião. O nome Jesus te incomoda porque você vai ter que deixar de ser tudo isso que eu falei aqui agora. Você gosta de vícios. Você é um viciado em cigarro, bebida alcoólica, drogas, sexo promíscuo. Você é pura maledicência. Você critica tudo. Aonde você entra, você está criticando. Você critica as roupas da pessoa, o perfume dela, o corpo dela, você critica o emprego dela, você critica o carro dela, a motocicleta dela, você critica a casa dela, você critica o jeito dela de ser, mas você não olha para você, porque na sua mente você está sempre certo. Você é o mais inteligente, o outro não. Você deseja o sucesso financeiro. Isso é o que importa. As finanças. Você vive em função das finanças. Você só pensa de forma científica. Você colocou o amor de lado, porque para você só falar de amor é para os fracos. Quando você joga futebol ou qualquer outro esporte, você é violento. Jogador violento. Quando está no campo, se o outro jogador te der um, aqui chama de lençol, jogar a bola por cima da sua cabeça, você não aceita aquilo. Você dá um soco nele, você empurra ele longe, mas ele não vai completar o passe. Você dá uma banda nele ou você empurra ele longe. Porque você é orgulhoso, você não vai aceitar isso. Isso é uma humilhação para você. Se ele jogar muito e começar a te dar muitos dribles, você não consegue fazer o mesmo que ele. Então, você dá uma rasteira nele em campo. Porque ele está te humilhando. E você não aceita isso, porque você é orgulhoso e egocêntrico. Jogo de vôlei. Disputa acirrada. Brasil e Cuba. Vôlei feminino. Disputa acirrada, Brasil e Cuba, vôlei feminino. Presta bem atenção no jogo, Brasil e Cuba, vôlei feminino. O que que as cubanas fazem toda hora para as brasileiras? Os gritos que elas dão, elas olham para as brasileiras e berram. Cada coisa que elas fazem, elas ficam provocando. De forma agressiva. O que é isso? Cérebro reptiliano, ódio, raiva, provocando o irmão com ódio, vocês acham que elas dão esses gritos sentindo amor pela irmã brasileira? Ou elas dão esses gritos atrás da rede, do lado dela, com raiva? O que vocês acham que elas mandam para as brasileiras de forma energética? Energeticamente falando. Eu aconselho a toda jogadora de vôlei feminino brasileira, depois que acabar o jogo, com toda e qualquer cubana, entrar num centro de Umbanda para limpeza, ou centro espírita, ou uma igreja evangélica pentecostal, para se limpar. Usar os artefatos da natureza, um banho de mar, um banho de cachoeira, orar a Deus e pedir para os elementos da natureza te limpar por completo, com amor, e não devolva esse ódio para elas. Isso existe em todos os esportes, as provocações. Isso é uma competição perniciosa. Não é uma competição de irmãos que se amam. Isso é uma competição típica de um planeta primitivo. A competição agressiva. Assim como as discussões entre os torcedores de um time e de outro que você já conhece. Cérebro reptiliano. Porque você fica agressivo, você está agressivo por causa de time de futebol e não percebeu, porque todos estão assim e você acha normal. Estádio de futebol. Um time, estádio lotado. Vamos supor 200 mil pessoas. 100 mil está de um lado, 100 mil está do outro. Imagine os 100 mil daqui gritando com raiva e ódio para os outros 100 mil do outro time que está do outro lado. Ei, fulano, vai tomar naquele lugar. Todos juntos, com muito ódio e bastante raiva. Ei, fulano, vai tomar no... Qual é a energia dentro de um estádio de futebol, que era para ser diversão e alegria e a confraternização entre irmãos? Qual é o ambiente espiritual que ninguém está enxergando dentro de um estádio de futebol? Quem são os espíritos que estão ali? São os anjos do Senhor? Eles não conseguem nem entrar ali, de tão que é denso. Mas parece que é pura diversão e alegria. Quando o jogo acaba, o que acontece do lado de fora? Animais se matando porque um ganhou do outro. E o que ganhou provoca o que perdeu. O que perdeu não aceita a humilhação porque tem um cérebro reptiliano e mata o outro. Ou espanca o outro. Isso acontece em algum planeta das Pleiades? Isso acontece em Sirius? Aqui do lado, em Júpiter? Ah, não, aqui em Marte, do lado. Em Vênus, acontece? E não venha me dizer que você está na Terra e que nós estamos falando um conto de fadas, porque esse tipo de comentário é de uma ignorância muito maior do que o planeta em que você vive. Porque você não é originário daqui, você não lembra, mas você veio de vários outros planetas do universo. Aqui não é sua pátria é o universo. Porque hoje você está aqui, amanhã você está lá, lá, cá de novo, lá. Hoje você está homem, amanhã você está mulher. Hoje você está negro, amanhã você está branco. Hoje você está brasileiro, amanhã você será japonês. Hoje você é russo, amanhã você será ucraniano. Hoje você está ucraniano, amanhã você será russo. Hoje você é homem e espanca a sua mulher. Amanhã você será mulher e será espancada por um homem. Hoje você tem preconceito e é racista, você é branco com os negros. Amanhã você será negro e será vítima de racismo. Hoje você negro não gosta dos brancos. Amanhã você será branco e os negros não vão gostar de você. Hoje você é Vasco. Amanhã você é Flamengo. Hoje você é Fluminense. Amanhã você será flamenguista. Você faz o... Você que é Fluminense, fala o que pro flamenguista? Tudo que você fala pro flamenguista, quando você for Flamengo, você vai receber do Fluminense. Então é uma idiotice muito grande a sua discussão e o que você fala pro irmão do outro time. Porque tudo vai voltar para você. Você vai passar por tudo isso que você está fazendo ele passar. Lei de ação e reação. Causa e efeito. Uma simples lei da física. Cérebro reptiliano. Só os encarnados têm ou existem desencarnados que também têm? Se os encarnados têm um cérebro reptiliano, e aqui também há desencarnados com cérebro reptiliano, quais são os desencarnados com cérebro reptiliano que vão se juntar com os encarnados? Os do cérebro reptiliano vão se juntar com os encarnados que têm o cérebro reptiliano, afinidade. E eles irão te conduzir. Sem você. E eles têm um trunfo. Você não está vendo eles, você não está ouvindo eles, e o melhor de tudo, que é o que eles mais gostam, você não acredita na existência deles. Eles têm um trunfo e tanto na mão, não tem? E quando fazemos esse tipo de palestra, quando nós terminamos e nos deparamos de frente com eles, eles debocham da gente e dizem que não valeu de nada, porque quem tinha que ver não vai ver, só vai ver quem está buscando por espiritualidade, e quem tinha que ver não ver isto, está vendo o futebol, enchendo a cara e xingando o outro irmão do outro time, gravando áudios no WhatsApp quando o time dele faz um gol, xingando o irmão do outro time no grupo do WhatsApp, chamando de mulambo, chamando de fracassado, chamando de idiota, chamando de vice eterno, com raiva, com ódio. O coração está disparando. Os pelos do corpo estão ouriçados. O que vai para o irmão que você está gravando o áudio? E o pior, quando você desencarnar fazendo isso 10, 20, 30, 40 anos, para onde o seu espírito vai? Mesmo você sendo honesto, pagando todas as contas, não sendo ladrão, e quando você se deparar na dimensão a qual você estará, você se sentirá injustiçado, porque você vai dizer que sempre foi um homem bom, que pagava as contas, que nunca fez mal a ninguém. Você vai se sentir injustiçado, porque você é um ignorante que não entende como funcionam as leis do universo e de Atum. E por causa da ignorância, você continua sendo assim e o planeta desta forma. Porque este vídeo só dá 15 mil, 20 mil, 30 mil visualizações, quando era para estar dando 30 milhões de visualizações ou mais. Que ainda é pouco, 30 milhões. Quantos habitantes tem no mundo? 8 bilhões? 30 milhões ainda é pouco. Então, o que, que é 15 mil visualizações? 20 mil? 30 mil? Nada. Eles não vão perder tempo com isso, mas mesmo assim nós vamos continuar falando. O Pedro mandou um vídeo desse para um amigo dele. Sabe qual foi a resposta? E o amigo dele é um desses que eu acabei de citar aqui. Não estão nem aí para a espiritualidade. Jesus só está na boca. Poxa, Pedrão, eu gosto muito de você. Mas 2 horas de vídeo? Resume. Me fale qual é o ponto crítico, do minuto tal ao minuto tal. Resuma. E aí vem um filme no cinema. Avatar 2, 3 horas de filme. Ele vai pegar a namorada pelo braço e vai comprar uma pipoca desse tamanho, que custa R$80, 2 litros de refrigerante para cada um, vai começar a ver o filme, vai beber os 2 litros de refrigerante. No meio do filme, ele vai ficar apertado para ir no banheiro, ele vai preferir se urinar na cadeira ou pegar um copo escondido e urinar ali mesmo, porque se ele for no banheiro, ele vai perder o filme. Quanto tempo vai demorar para este mundo se tornar um mundo regenerado? Acessem o YouTube. Procurem uma música. Escrevam. Música. Prepara. Veja o número de visualizações desta música. Imaginem uma mulher, um bandista, que seja da Umbanda, uma mãe de santo. Esta mulher, ela é extremamente caridosa, bondosa e fraterna, e faz uma obra espiritual linda no seu centro de Umbanda. Ela também doa muitas cestas básicas, ela faz caridade, ela faz muita caridade. Só que esta mulher, esta mãe de santo, que faz um trabalho lindo na Umbanda, tem um marido. O marido é um reptiliano encarnado, que foi colocado como marido dela para que ela o colocasse no caminho da política do Cordeiro, no caminho da luz. O espírito reptiliano que está como marido dela encarnado, ele não lembra quem ele é, mas existe a essência, ou seja, o seu caráter, o caráter do espírito. Os reptilianos desencarnados sabem quem é o marido dela e sabem quem ela é, porque eles não olham o corpo, eles olham o espírito. O trabalho que a mulher umbandista faz incomoda as trevas muito, e os reptilianos querem acabar com o trabalho espiritual que esta umbandista faz. Quem é que está mais próximo dela? O marido reptiliano encarnado. Quem os reptilianos desencarnados vão influenciar para acabar com o trabalho? O marido. A espiritualidade sabe disso? Sabe. Antes deles encarnarem, a espiritualidade sabia que isso ia acontecer? Sabia. Mas a luz sempre vence. Ela sempre vence. Só que Deus é o quê? Misericordioso. Então, a mulher umbandista vai ter que aguentar as atitudes do marido, que ele faz por ele mesmo, e influenciado também pelos espíritos das trevas. Porque os espíritos das trevas não colocam nada nele. Eles só acentuam o que nele já existe. Só isso. Então, ela vai ter paciência, ela vai obedecer a Deus e vai continuar com ele. E vai tratá-lo bem, vai amá-lo, vai entender o que está acontecendo quando ele é usado e não percebe, porque na cabeça dele os pensamentos são dele, as emoções são dele, as ideias são dele. E ele vai fazer de tudo para tirá-la do sério. Ele já tem isso nele, porque o espírito dele é um opositor, ele não quer a obra do Cristo no centro de Umbanda, dessa mulher umbandista, e ele também é influenciado por outros reptilianos. Então ele vai fazer de tudo para que o trabalho não aconteça. A mulher é uma mãe de santo, ela precisa estudar, ela precisa ler livros, ela precisa se dedicar para poder ser um instrumento mais eficiente. O que que o marido vai fazer? Ele não vai deixar ela estudar. Ele vai querer atenção toda hora. Ele vai ficar implicando com ela, puxando briga. Enquanto ele não conseguir brigar com ela, ele não vai sossegar. Ele vai puxar briga, briga, briga, briga, briga, briga, briga, briga. E ela terá que ter um autocontrole muito grande para não cair na trama do demônio encarnado, do reptiliano encarnado. Quando ela cai na trama da briga e entra na sintonia e acaba brigando com ele, o que acontece? O reptiliano encarnado é um obsessor. Ele suga toda a energia dela porque ele é um vampiro. E ele se sente bem. Ele conseguiu o que ele queria. Tirou ela da graça, ou seja, fez a vibração dela baixar. Quando a vibração dela baixa, os seus amiguinhos invisíveis, que ele não acredita que existem, que estão fazendo ele de marionete, vergonhosamente uma marionete. O que que os desencarnados fazem quando a vibração da mulher dele baixa? Eles vão com tudo para cima dela, porque ela, mesmo estando no caminho da luz, entrou no mesmo padrão vibratório dos reptilianos. E aí eles atacam elas, ela. Mas os espíritos da luz estão ali. E eles sabiam que isso ia acontecer. E eles sabem que, se eles tivessem encarnados no lugar dela, estaria acontecendo o mesmo com eles. Então, eles protegem e não deixam eles fazerem coisas ruins com a mulher, mãe de santo. E isso vem acontecendo anos, anos, anos, anos, anos, anos. E no centro de Umbanda tem outros médiuns. Dessa mulher, tem outros médiuns. Médiuns que incorporam entidades de luz, pretos velhos, caboclos. E essas entidades de luz vivem conversando com o marido desta mulher, de forma carinhosa. Meu filho, maneira com a sua mulher, melhora, seja mais tranquilo, colabora com ela. E ele ali na hora fica, tudo bem, tá bom. Quando acaba a sessão, ele volta a fazer tudo de novo. E isso década após década, década após década. Inclusive, muitas coisas que já eram para ter acontecido no centro não acontecem por causa da interferência do marido reptiliano, que é um opositor do Cristo. As coisas se atrasam e a espiritualidade também sabia disso. Só que chega um momento que o Cristo tem um plano muito grande com aquele centro de Umbanda e tem certas coisas que precisam acontecer. Não dá mais para adiar. E os avisos já vêm sendo dados por décadas para o marido da mãe de santo. E não muda. O problema persiste. Porque esse jeito reptiliano, ele já traz de várias encarnações que teve aqui na Terra e também de outros mundos onde ele era um reptiliano. E aquilo não sai dele de jeito nenhum, mesmo com todas as mensagens fraternas no centro, todas as incorporações com mensagens lindas. Ele não muda, porque ele é o que é e quer continuar sendo assim. Um demônio, opositor do Cristo. E todos esses ensinamentos das incorporações dos espíritos nos médiuns, da própria mulher o aconselhando, foi dado com muito amor durante muitas décadas. Então, Deus, Atom, foi muito paciente, não foi? Ele foi muito amoroso. O próprio Cristo foi muito amoroso. Mas, como eu disse, acabou o tempo e não mudou. Melhorou só um pouquinho. Era para ter mudado muito mais. Muito mais. Com todas essas mensagens evangélicas no centro, com todos os livros, com uma mulher mãe de santo, que é um espírito de tanta luz, tantos conselhos nas madrugadas, nas conversas, na mesa do café, no quarto. Era para ter mudado há muito tempo. Mas o cérebro reptiliano é muito forte. O instinto demoníaco é muito enraizado. Lembra? Vem de outros planetas. Ele não quer ser do lado da política do cordeiro. Ele quer ser um demônio. Só que o Cristo disse que não dá mais para esperar. As coisas têm que acontecer naquele centro de Umbanda. Eles precisam acontecer e o opositor encarnado não está deixando. E não está fazendo o que tem que ser feito, o que foi pedido já para fazer, para mudar, para melhorar, não faz de jeito nenhum. Porque os reptilianos desencarnados, eles ficam à distância. Fica firme, fica firme. Você é um dos nossos. Não ceda, não ceda, não ceda, não ceda, não ceda. Então, o Deus tentou tudo no amor, não tentou? As coisas no centro precisam acontecer, no centro de Umbanda. E é agora. Então, o que Deus vai fazer? O ensinamento no amor já tentaram. Agora o ensinamento vai vir de que forma? Na dor. Na dor. Como é a dor? Vários processos de dor o marido da mãe de santo já passou. Deus mexeu no bolso dele, em algumas partes da saúde física. Deus mexeu em várias situações. Às vezes colocou ele no leito, porque estava exagerando, sabe? O instinto demoníaco estava muito grande. Então, às vezes, colocou no leito. E quando ele está no leito, ele fica mais manso. Fica mansinho. Mas quando ele melhora, ele esquece tudo, está forte de novo e ele volta a fazer tudo de novo. Como eu disse, não tem mais tempo. O que vai acontecer agora? A dor vai vir e não será passageira. Ela será forte. Ela vai permanecer quanto tempo precisar. A dor vai deixar o marido desta mãe de santo no leito, definhando. Não vai ter médico que vai resolver o problema. E logo depois virá o desencarne. Acabou o tempo. O desencarne chegou. Porque a obra tem que ser feita. E a última palavra é sempre a de Deus. Não existe cérebro reptiliano mais poderoso do que Deus. Pode ser o reptiliano mais forte. Ele vai perder. É inútil lutar contra o Cristo. É inútil. É inútil. Então, tudo foi em vão. Todos esses anos, tudo que foi feito contra só fez o reptiliano encarnado se afundar mais, contrair mais débitos. Mais débitos. A Terra está em transição. A salvação é individual. A mulher busca a salvação. Mesmo com todas as mensagens evangélicas dentro do centro, todos aqueles anos, as escolhas foram outras. Portanto, haverá o exílio. É joio, será lançado ao fogo. Estar dentro de um centro de Umbanda sério e estar casado com uma mãe de santo, que é um espírito da luz encarnado, não te dá a salvação. A salvação só vai ser adquirida com a mudança de conduta. Não importa onde você esteja. Não adianta você estar dentro do céu tendo atitudes demoníacas. Não adianta. Porque se você está no céu, você tem que ser o céu. Se você estiver dentro do céu, mas você é inferno, você sempre será inferno. E é para lá que você vai, porque foi onde você escolheu. E o processo de dor não será só na carne. Depois do desencarne, ele continuará para o planeta o qual o marido da mãe de santo será exilado, um planeta primitivo. Porque não foi só os crimes que foram cometidos naquela encarnação com o marido daquela mulher, mas sim os crimes que foram cometidos nas outras encarnações e no planeta ao qual ele veio. Então são muitos crimes, são inúmeros. E uma encarnação no planeta primitivo ao qual ele vai não será o suficiente para quitar tudo. Então ele vai precisar ter de 350 a 450 encarnações neste planeta primitivo. 350 a 400 encarnações de muita dor, porque são milhões de almas que foram torturadas quando ele estava desencarnado, porque ele é um dos reptilianos desencarnados, só está encarnado. Quando ele está no astral, ele tortura mentes, faz obsessões complexas, domina governantes para os governantes causarem guerras, corrupções, tirar a comida da boca dos seus filhos. Então ele responde por todas essas vidas, fora o que ele fez nos outros planetas, as guerras, as hecatombes que ele proporcionou nos outros planetas, porque ele gosta de guerra. Ele gosta de guerra. Ele adora guerra. Quando ele está encarnado e tem uma guerra no seu planeta, em outro país, e ele está vendo o repórter, ele está vendo tudo o que está acontecendo na guerra, os bombardeios e todos com dor, sabe o que acontece quando ele está assistindo o repórter? Ele se alimenta de toda a energia que está lá no outro país, do outro lado do mundo, quando ele está assistindo. Ele se alimenta da energia de dor. Ele é um reptiliano encarnado. Vou dar um outro exemplo para que possa ser entendido. Esta palestra não tem tempo para acabar. Quem realmente quiser ver, vai ver até o fim. Agora nós vamos mais profundo. Vamos mais profundo. Quem são os reptilianos? Quem tem o pensamento draconiano ou reptiliano? São aqueles que vocês chamam de quiumbas, ou obsessores, feiticeiros das sombras, magos negros. Os sombras são os soldados dos magos negros. Vampiros astrais, dragões, chefes e subchefes de legião dos dragões, os espectros. Esses espíritos existem. Eles são inteligentíssimos, porque eles trazem conhecimento do planeta ao qual eles vieram. Muito avançado na ciência, na tecnologia, na ciência da magia. Na magia, eles têm força mental, disciplina mental. Os magos negros conseguem manipular os elementos da natureza com a mente. Nós temos também os cientistas das sombras, que são homens e mulheres desencarnados, que quando estavam encarnados eram cientistas inteligentíssimos e com muito conhecimento, mas eram maus, gananciosos, só pensam na ciência e o amor de lado. Quando desencarnam, viram cientistas dos magos, trabalham junto contra o progresso da humanidade. Esses reptilianos, magos negros, eles têm toda a fonte de energia que eles precisam, porque a maioria das pessoas estão em sintonia com eles. Lembra das características que eu dei no início do vídeo? As pessoas têm essas características e eles também. Então, eles estão na mesma frequência, na mesma sintonia, na mesma afinidade. Então, essas pessoas serão, além de ser marionete deles, elas vão doar energia para eles. Qual energia? Uma energia disputadíssima no plano espiritual inferior, no astral inferior, no abismo. Energia que vocês, encarnados, têm em abundância. Eles não, porque eles estão desencarnados. Ectoplasma. Esse ectoplasma mantém as bases deles funcionando, é combustível. Esse ectoplasma energiza eles, porque eles são vampiros, eles se alimentam desse ectoplasma. Esse ectoplasma ajuda eles nas criações mentais que eles fazem para obsessões complexas, mantém os aparelhos parasitas que eles criam, chips. Esses reptilianos, magos negros, eles roubam o ectoplasma das pessoas, que são suas pilhas, aqui, na Matrix. Essas pessoas que estão em sintonia com eles são pilhas. São pilhas. E eles também têm outra fonte de energia. Eles têm energias que se localizam no solo do profundo dos oceanos, energias radioativas nos minerais da subcrosta planetária, do magma, energia de dimensões vizinhas, nunca dimensões superiores, porque eles não têm acesso por causa da vibração, mas dimensões vizinhas. Eles têm força mental, disciplina mental, conhecimento para manipular essas energias, eles têm toda a matéria fluídica necessária para trabalhar, para agir. Energia essa que pode ser particularizada, plasmada ou coagulada. Ele usa da forma que ele quiser. A fonte de energia é inesgotável. Imagine um centro espírita. Um centro espírita, onde o dirigente que está no centro espírita, ela está trabalhando nela, só fique do lado ajudando ela. Porque ela já vai vir. Ela já vai vir, porque eu vou dar a deixa e ela vai vir. É necessário que ela esteja calma, tranquila, porque agora não dá mais para esperar. O mal tentou de tudo para tirá-la do sério, para deixá-la nervosa, apreensiva, para mudar a essência dela, porque ela não é assim, mas as tribulações fizeram com que ela ficasse assim. Só que a partir de hoje nós vamos mudar. Nós vamos mudar, não. Nós vamos fazer com que ela volte a ter a essência dela, e ela vai voltar, porque não haverá mais impedimentos. Você está entendendo o que eu estou dizendo, não é? Não haverá mais. Ela vai voltar o que ela é. E rapidamente, porque na companhia desses dois não tem como ela não voltar a ser o que ela era. E também daquele que está sendo preparado para vir, assim como em você, que vai trazer muitas alegrias, vai vir forte, saudável e bonito. E inteligente. E com muitos dons mediúnicos e paranormais. Totalmente diferente do que a humanidade conhece. Nós vamos chegar lá. Eu vou voltar. Imaginem um centro espírita, onde o dirigente segue todas as fórmulas de reforma íntima. Tudo certinho. Ele é honesto, ele é caridoso, ele é amoroso, ele é paciente, ele estuda, ele se dedica a Deus, ele faz o bem, tudo direitinho. Se o dirigente é desse jeito, os médiuns, os quais trabalham com ele, também são iguais a ele? São iguais? Só porque ele é assim? Não. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Ele ser assim, todo certinho e na posição com Deus, não faz que os outros também sejam. Não faz. Não faz, não. Porque cada um busca a sua salvação e a sua reforma interior, na intensidade que lhe compete, e também através do seu querer e a sua vontade, porque tem que querer, senão as coisas não acontecem. Deus não vai fazer para você o que você tem que fazer. Então, se o dirigente é o pilar da casa, se o dirigente cair, todo mundo cai junto. Então, os espíritos das trevas vão em quem? No dirigente do centro espírita, que está na posição com Deus, tudo certinho. Só que ele está fazendo tudo certinho. Então, os reptilianos não conseguem influenciá-lo, porque ele está numa outra frequência. Quando vem as coisas ruins na mente dele, ele não segue. Ele fala, isso não vem do meu pai. Isso não vem de Deus. Eu não vou fazer isso. Eles não conseguem. Já tentaram de tudo. Já tentaram usar as pessoas na rua para tirar ele do sério. Tentou fazer com que prejudicassem ele. Prejudicou ele. Usou reptilianos encarnados para roubar o carro dele, para bater no carro dele, para estragar o carro dele. Fizeram de tudo. E ele manteve a calma e não caiu em nada. Prejudicaram as finanças dele, mas ele continuou no equilíbrio. Tentaram de tudo. Tentaram romper, ruir todas as suas defesas morais. Ele é casado. Tentaram botar uma mulher muito bonita para dar em cima dele, uma reptiliana, que está na mesma sintonia que os reptilianos. Essas que só são bonitas por fora. Deu em cima dele, fez de tudo para ele trair a mulher e ele não traiu. Ele fez tudo certinho. Os reptilianos cansaram. Então, o que, que eles fizeram? Esses reptilianos procuraram um médium que estivesse na mesma sintonia que eles. E adivinha só? Eles acharam um no meio do centro. Eu estou contando uma história. Prestem atenção. O dirigente não caiu. Ele foi a sua força moral estava inquebrantável. Não tem como ser usado. O que que esse médium... Como é que esse médium era? Os outros médiums não conheciam ele totalmente. Porque tem gente que você convive 30 anos dentro da sua casa e você não conhece ela totalmente. Às vezes ela morre e você não conhece ela ainda. Ou então ela mostra quem ela é para você uns 30 anos depois e você se surpreende. Então, esse cara, esse médium, que estava junto com os outros, ele não mostrava para os outros quem ele verdadeiramente era. Sabe por quê? Porque ele tem uma mente psicopata e o psicopata não revela quem ele é. O psicopata, ele tem uma meta e ele vai seguir essa meta enquanto ele não cumprir, ele não vai sossegar. Só que ele é inteligente. Ele não vai demonstrar o que ele quer. O psicopata não tem emoções. Ele não tem sentimentos, ele não vai sentir pena de você e nem amor. Ele é frio, ele é seco, mas na sua frente ele vai agir como se fosse amoroso, atencioso, amigo. Todos os outros médios gostam dele, porque ele parece ser muito amoroso, ele fala palavras bonitas, ele estuda o Evangelho, ele sabe tudo que está no Evangelho. Ele incorpora. Os benfeitores sabem qual é o problema dele e conhecem o espírito dele, mas usam ele em prol de todos e para tentar resgatá-lo. Então, existem planos na mente dele que ninguém sabe, nem o dirigente, nem os outros médiuns. Quais são os pensamentos dele? Quais são as ideias dele? O que ele quer? Ele queria ser o dirigente. Ele quer poder. Ele queria estar no lugar do dirigente. Ele tem inveja do dirigente. Ele queria fama. Fama, ficar famoso com a mediunidade. Ele queria todas as pessoas aos pés dele. Ele quer ser venerado como um deus. Ele quer poder. Quem é assim? Quem é assim? Quem tem esse jeito? Os reptilianos. Então ele entrou em sintonia com quem? Quando ele começou a desejar e sentir tudo isso. Com os reptilianos. Então, o que os reptilianos vão fazer? Porque os reptilianos querem destruir o dirigente, porque o dirigente trabalha para a luz, ele está atrapalhando. O que é que os reptilianos vão fazer? Vão usá-lo. Esse será o instrumento deles. Esse médium, que quer tudo isso que eu falei agora, o psicopata. Sabe o que, que eles vão fazer? Sabe o que eles vão fazer? Eles vão fazer o seguinte. Eu posso pedir um favor? Só um favor, querida. Você pode descer um pouquinho com ele? Só para acalmá-lo? Quando ele estiver melhor, você sobe com ele? Faz esse favor para mim? Me desculpe, mas é preciso. Tudo bem? Então, vamos fazer assim. Os reptilianos vão na casa desse médium, que está em sintonia com eles. vão esperar ele dormir. Ou então vão fazer ele dormir, vão aplicar um passe magnético nele. E vão desdobrá-lo do corpo físico. Vão tirar o espírito dele do corpo e vão levar para os seus laboratórios lá nas trevas. Ou aqui mesmo, no plano físico, também tem alguns laboratórios dentro de cavernas. Cavernas abandonadas. Tem laboratórios. Laboratórios extrafísicos. Eles vão pegar o espírito desse médium, vão colocar dentro de uma cápsula. Uma cápsula feita de matéria extrafísica. É matéria. Só vibra numa frequência diferente. Matéria quintessenciada dentro dessa cápsula. Ali ele vai ficar adormecido. O espírito dele. Eles vão ligar fios na cabeça dele com a cápsula. E da cápsula com computadores. Computadores extrafísicos. Esses computadores emanam certas imagens tridimensionais do corpo físico dele, parado assim. É uma tecnologia avançadíssima, muito avançada. Ali tem cientistas desencarnados e os magos negros. O que vão fazer com o espírito dele? Vão fazer toda uma lavagem cerebral nele. Ou seja, vão fazer uma reprogramação mental nele e emocional. Vão colocar várias ideias na mente dele. Vão inserir bacilos psíquicos no cérebro perispiritual dele que envenenam as correntes do pensamento. Ensinamentos do Cristo totalmente deturpados da realidade. Assim ele adquirirá convicções que ninguém vai tirar da mente dele. Convicções que é daquele jeito, que a interpretação é aquela, totalmente destoada, diferente do que o Cristo ensinou. A lavagem cerebral está sendo feita. E o corpo físico? Estava em casa, não estava? Mas passou dia atrás de dia e ele não acordava, porque o espírito dele está lá embaixo. O corpo físico não acorda. Já está uma semana dentro de casa, mas está respirando, está vivo. O que que os familiares deduziram? Ele está o quê? Em coma. Ele está em coma. Vão pegar o corpo físico dele, vão levar para o hospital. O que é? O serviço não acabou. O que é que os magos negros vão fazer no corpo físico? Eles vão colocar um campo de força em volta da cabeça dele, do encéfalo. Do encéfalo. Para que esse campo de força? Para ele continuar em coma. Eles vão colocar um aparelhinho pequenininho, fruto da nanotecnologia do astral inferior, tipo um tubinho, um tubo transparente, com uma fumaça dentro, no cóccix dele, no chakra básico. No chakra básico. Para quê? Esse aparelhinho vai canalizar as energias dele, do ectoplasma dele, lá para o laboratório. Ele vai ceder energia. E também, o que está na cabeça dele e o que está no chakra básico vai mantê-lo adormecido, em coma. Quanto tempo eles querem que fique, até terminar o serviço, ele tem que ficar em coma. E também vai fazer com que os remédios que os médicos dão não façam efeito. O médico vai dar remédio, remédio, remédio. Não vai fazer efeito. Está em coma. Vamos lá para o espírito na cápsula. Em volta da cápsula tem um campo de força. Um campo de força. Na verdade, o campo de força é em volta da cápsula e tem outro campo de força em volta do espírito do médium. Em volta do espírito dele. Sabe para quê? Para que não tirem ele de lá. Para que outros, de outra facção de magos, não tire ele de lá. Ele está num campo de força poderosíssimo. Esse campo de força é feito com a energia radioativa dos minerais lá do centro do planeta, da subcrosta planetária. Os magos negros fizeram Os cientistas também sabem, alguns sabem fazer também. E eles vão colocar um chip, uma espécie de aparelho, um aparelho bem pequenininho no cérebro perispiritual dele. Sabe o que esse aparelho tem? Esse aparelhinho pequenininho, ele é um imenso acumulador de energia psíquica, de energia mental. Ele acumula muita informação. Ele é pequenininho, mas acumula muita informação. É como ele tivesse, é como se ele tivesse 1 milhão de terabytes. Cabe muita informação ali dentro. Muita informação. É um disco rígido que cabe muita informação. O que que tem ali dentro? Ali dentro tem mensagens feitas, mensagens lindas de livros da espiritualidade para a evolução, mensagens maravilhosas, lindas. Esse aparelho também emana imagens, espíritos, imagens de seres que vão andar, vão falar. Está tudo ali dentro. Espíritos desses conhecidos. Ele pode botar quem ele quiser, Bezerra de Menezes, André Luiz, até Jesus. O que que eles querem fazer com esse cara no centro? Ele será médium dos seus desmandos, médium dos magos negros. Mas como, se o dirigente está lá, como ele vai tomar o lugar do dirigente? Sabe como é que ele vai tomar o lugar do dirigente? Que ele vai ofuscar o dirigente, porque o dirigente será ofuscado com o que vai acontecer. Será ofuscado. Vocês conhecem algum médium por aí, como o Chico Xavier, que vê tudo quanto é espírito, que psicografa aqueles livros? Leiam os livros dele. O cara só foi até a quarta série, quinta série primária. Veja o que está escrito. Ele não poderia escrever aquelas coisas naqueles livros, daquela linguagem científica profunda, porque ele não tem esse conhecimento. E foi plano da espiritualidade que ele não estudasse, porque se ele estudasse muito, se ele tivesse faculdade, doutorado, mestrado, iam dizer que foi ele que escreveu os livros. Então ele precisava estudar pouco para que os livros fossem, para que acreditassem que aquilo ali veio da espiritualidade. Mas isso não quer dizer que o espírito dele não seja ignorante, porque a encarnação de Chico foi uma encarnação, e as outras anteriores? E o que ele sabe do plano espiritual? O que o espírito dele sabe? Ele não é um analfabeto, ele sabe é muito. Mas naquela personalidade ele tinha que ter estudado pouco. O cara vai ter uma mediunidade igual a do Chico. Não vai chamar atenção isso? O que vai acontecer com o dirigente? Ninguém mais vai querer saber do dirigente. O cara está com a mediunidade igual a do Chico. Quando eles terminarem todo o processo do chipzinho na cabeça, eles vão tirar o campo de força da cabeça dele no hospital, vai tirar o aparelhinho do chakra básico e ele vai começar a acordar. O espírito vai voltar para o corpo e ele já vai voltar com todos aqueles dons mediúnicos que não são dons mediúnicos. Foram todos implantados no astral inferior em prol do atraso evolutivo da humanidade. E aí, quando ele voltar para o corpo e for para o centro, lá de baixo, os magos negros vão apertar o botãozinho para acionar o chipzinho na cabeça. Quando ele estiver no centro, no meio da sessão, ele vai dizer, estou vendo. Ele vai gritar, porque ele nunca viu, estou vendo. Ele vai achar que está vendo. Ele não sabe que foi colocado o chip na cabeça dele. Ele não sabe, ele não lembra de nada do desdobramento. Não deixam ele lembrar. Estou vendo André Luiz entrando na sala, estou vendo Chico Xavier entrando, estou vendo Bezerra de Menezes, eu estou vendo os espíritos. Eles estão aqui. O que vai acontecer com o centro lotado e todo mundo? O que foi? Me conte o que eles estão dizendo. E aí o que está vindo vai vir com um monte de mensagem. Estão dizendo isso, isso, isso e aquilo outro. Os magos negros conhecem os espíritos das pessoas. Conhecem suas vidas, atual e pregressa. O registro das suas outras encarnações, atuais e pregressas, está tudo no chip. Porque eles conhecem, todos vocês, inclusive os seus parentes desencarnados, e conhece a vida deles, conhece os segredos deles, eles são espíritos. E aí André Luiz vai vir e vai falar, diz para aquela pessoa ali isso, isso, isso, tudo no profundo, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso. E ele vai dizer coisas que a pessoa nunca falou para ele, em detalhes, é uma mediunidade e tanto, é o Chico, é igual do Chico. O que, que vai acontecer com o dirigente? Ofuscado. Ofuscado. E aí acaba com o trabalho do dirigente. Ninguém mais vai querer saber do dirigente. Podem ter certeza, ele vai ser ofuscado. Podem ter certeza, por mais que ele esteja na posição. Esse é o plano. Esse é o plano. Isso é mentira? É um conto de fadas? Isso existe. Só que, é claro, é difícil acontecer, principalmente se o cara for sério, porque existe uma lei maior. Existem os espíritos da luz, e o cara está trabalhando para a luz, o dirigente. Os espíritos da luz vão deixar isso acontecer? Com o centro, com o cara, com as vidas? Não. Não vão deixar, não. Então, os espíritos da luz vão agir. Eles vão entrar lá, vão pegar o espírito do cara, não porque ele tem mérito. O mérito não é do cara que foi raptado, o mérito é do dirigente. Ele está sendo retirado dali por causa do dirigente. Ele que agradeça ao dirigente, senão os da luz não iam lá, não, hein? Porque foi escolha dele, tá ali. Ele que quis entrar em sintonia, é escolha. Os espíritos da luz vão lá, vai tirar o espírito dele do corpo e vai mandar direto para o corpo físico? Vai tirar o espírito dele da cápsula? Vai mandar para o corpo físico? Não. Lembra? Está com um campo de força em volta dele? Está com um campo de força. Ele é feito com a energia radioativa dos minerais lá de baixo. E esse campo de força só sai, sabe com o quê? Ele só sai com o ectoplasma de encarnados. Então, o espírito dele precisa ser levado no centro. Os espíritos da luz precisam acoplar ele num encarnado, na aura do encarnado, ou seja, a incorporação, para que ele possa receber o choque anímico, despertar, e o campo de força seja desfeito com a energia nervosa dos médiuns, com o ectoplasma e todo o procedimento que os espíritos da luz vão fazer. Quando desfizer o campo de força, aí sim eles podem pegar o espírito dele e devolver para o corpo e ele acorda. Sem tudo, porque os espíritos da luz vão tirar tudo. Vão tirar o chip, vão tirar tudo que colocaram nele. Vão tirar tudo. E aí isso não se concretiza. Por isso que muita gente não acredita. Porque não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Sabe por que vocês nunca viram isso? Porque os da luz não deixaram isso acontecer. Porque se acontecesse isso, ia causar um caos muito grande. Ia causar um caos muito grande. Eles não vão deixar. E mesmo que seja aquele centro que não tenha dirigente nenhum, o próprio dirigente sintoniza com os magos negros. O próprio dirigente sintoniza. Se o próprio dirigente sintoniza, eles podem descer o cara lá embaixo e botar tudo isso nele, não podem? Para ele voltar parecendo que tem uma mediunidade linda, os da luz vão deixar? Não. Porque senão, isso daí vai chamar a atenção do Brasil, do mundo inteiro. Não vai chamar a atenção? A espiritualidade maior vai deixar isso? Não vai. Esses caras são usados pelos magos negros, mas de uma forma mais reduzida. Não dessa forma assim tão grande. Os da luz não deixam. Os da luz vão lá e falam assim: ó, ele está entregue a vocês, é a escolha dele, mas vocês só vão até aqui. Vocês não vão poder botar essa tecnologia avançadíssima nele para ele ser um médium famoso que está vendo todo mundo e acabar com o progresso da humanidade. De jeito nenhum. Não é permitido. Por isso que vocês nunca viram isso. Porque a luz não permite que as trevas façam isso. Mas isso é feito. Eles já tentaram várias vezes. Aí a luz vai lá no meio do procedimento, tira. Eles tentam de novo. A luz vai lá, tira. Eles só podem ir até um certo ponto. Porque tudo tem um limite, né? O livre-arbítrio, ele é pro bem. Não é pro mal, não, tá? O livre-arbítrio é liberado para o bem, para a prática do bem. Para a prática do mal, o livre-arbítrio só vai até um certo ponto, porque tudo tem limite. Tudo tem limite. Quem é que é o comandante do barco Terra? Quem é? É Jesus. Então, é ele que manda. Ele mesmo fala, só vai até aqui, tá? Por exemplo, a guerra que está tendo aí da Rússia e da Ucrânia. Está rolando a guerra. Jesus está vendo? Tá. Ele poderia parar com tudo? Poderia. Mas Deus usa uma coisa ruim sempre para um bem maior. pode ter certeza que vai acontecer um bem maior. Mas se a guerra exagerar, se virar um negócio mundial com risco de explodir a humanidade inteira, ele vai intervir. Não pode, porque ele tem planos para esse planeta. Ele tem planos para muitos espíritos que estão aqui. Que muitos de vocês vão ficar aqui para regeneração. Vocês vão se tornar regenerados. Muitos de vocês continuam procurando, continuam fazendo a reforma íntima, continuam evoluindo, porque muitos de vocês vão ficar aqui para regeneração. E ele tem planos com vocês, Jesus, com todos vocês. Por isso que nesse momento que a Terra, manda ela se preparar. Ela está consciente. Pode falar com ela para se preparar. Que está chegando a hora dela. Ela está consciente. Por isso que estão acontecendo coisas que vocês não têm nem ideia. Tinham coisas que não podiam ser reveladas por outras pessoas que nós canalizamos. Vocês sabem quem é. A gente trabalha com alguns. Osho, Akhenaton, Nefertiti e outros. Trabalham com médiuns e canalizadores por aí. Só que tem coisas que não poderiam ser reveladas naquele momento, porque o terreno estava sendo preparado para agora. Existem bases Anunnakis. Bases, o Pedro não sabe disso, tá? E ele não estudou isso. Sou eu que estou trazendo, Akhenaton. O Pedro não sabe. Bases Anunnakis aqui na Terra, em vários pontos diferentes. Esses Anunnakis são da luz, não são das trevas. Assim como existe outras raças com bases aqui na Terra, permitidas por Jesus Cristo. Debaixo do mar, no fundo do mar, dentro de cavernas, alto da montanha, dentro de montanhas, dentro das montanhas. Como se a montanha é pedra, está lá dentro, não tem uma caverna? Não, montanha fechada. Eles têm tecnologia e eles vibram numa frequência diferente. É etérico o negócio. Você só vai ver se eles se mostrarem. E eles têm se mostrado para alguns paranormais por aí. Prestem atenção. Os Anunnakis estão aqui há milhares e milhares e milhares de anos. A cada um char Nibiru passa por aqui. A cada um char. Sabe o que é um char? É referente a 3.600 anos da Terra. A cada 3.600 anos, Nibiru passa por aqui. E eles têm tecnologia para ir para Nibiru e voltar quantas vezes eles quiserem. Eles têm naves. Nibiru não está muito longe. Esses Anunnakis já vêm encarnando na Terra e desencarnando há muito tempo. Encarnando e desencarnando. Mas espera aí. Eles vivem milênios e milênios e milênios e milênios. Eles não têm o tempo de vida igual ao humano da Terra. O humano da Terra só vive 80, 90, 70, 80, 90 anos, alguns poucos, 100. Eles vivem milênios, 8 mil, 10 mil anos. Por isso eles são considerados deuses. Não é assim? Lembra do filme Thor? Os Asgardianos, que vivem em média 5 mil anos de Asgard, é parecido com isso. Eles vivem milênios, os Anunnakis. Como é que eles encarnam em corpos humanos se eles precisam morrer primeiro? O corpo físico Anunnaki precisa morrer para eles poderem encarnar em corpos humanos, não é assim? Não é isso? Não, não é não. Sabe como é que eles fazem para encarnar em corpos humanos? Vocês estão preparados para ouvir o que eu tenho para dizer? Estão mesmo? Sim. Tem outros que não estão, não. Porque agora vão dizer, agora eles exageraram, agora eles surtaram de vez. Eles vão dizer isso. Agora esse pessoal da Casa Plataforma de Oração surtou de vez. Prestem atenção. Sabe como é que eles fazem para encarnar em corpos físicos humanos? Eles têm uma tecnologia avançadíssima e o apoio do Cristo. Eles pegam o seu corpo Anunnaki, que é comprido, que eles são bem altos. Pegam o seu corpo Anunnaki. O corpo Anunnaki é colocado numa espécie de esquife adormecido. Retiram o espírito do corpo do Anunnaki. Uma mãe engravida. Quando ela engravida, que o embrião já fecundou, já fez tudo, o embrião já está ali, o espírito do Anunnaki é ligado no embrião da mãe terrena, da mãe terrícola que está grávida. O espírito do Anunnaki é ligado. Enquanto o corpo dele, Anunnaki, está vivo e adormecido, é ligado. E ele nasce como humano. O espírito dele está ali. Quando ele nascer, ele está num corpo físico humano. Ele não vai lembrar de nada. Nada. Ele vai viver uma vida normal como humano. Ele nem vai lembrar que o corpo dele ficou lá adormecido, porque ele não sabe que ele é um Anunnaki. Ele vai encarnar, esquece tudo, não esquece? Ele não vai lembrar que é um Anunnaki. Mas o espírito que está ali é um espírito de uma evolução extrema. Por que que Jesus permite isso tudo? Ele vem para brincar, para ter uma vida de marido, mulher e ter filho, um emprego normal? Não, não temos nada contra isso. Mas ele não vem para isso. Ele vai ter tudo isso, vai casar, vai ter filho, ele vai. Mas ele vem para uma obra. Em prol de quê? Do progresso da humanidade. Então ele vai estar numa obra espiritual, seja num centro espírita, num centro de Umbanda, ou num centro universalista. Agora, principalmente universalista, porque o futuro é o universalismo. Tá? Eu sinto dizer aos religiosos ortodoxos, mas o futuro é o universalismo, porque o Cristo é universalista. Ele sempre foi universalista. Então, esse é o procedimento. Vocês entenderam ou quer que eu explique de novo? Eu explico. O corpo dele está adormecido num esquife de tecnologia avançadíssima. Está vivo o corpo. Tira o espírito e liga numa mãe grávida daqui da Terra e nasce. Isso já vem sendo feito há milênios, ok? Isso já vem sendo feito há milênios. Os Anunnakis vêm encarnando há muito tempo aqui. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem vários Anunnakis encarnados hoje, aqui na Terra. Um de vocês, você pode ser um. Você pode ser um Anunnaki encarnado nesse procedimento. Só que existe um outro Anunnaki. Alguém aqui já ouviu falar de Enlil? Esse não é do bem. E ele tem aqueles que pensam igual a ele. E o que que Atom sempre procura? A evolução, não é? Lembra do que eu disse? Que eles botam um reptiliano para casar com uma mulher que é da luz e bota no centro de Umbanda? Então, Deus coloca o demônio com um anjo para poder o anjo colocar o demônio no caminho, não é? Porque Deus visa a evolução, o crescimento. Porque o demônio cresce com o anjo, mas o anjo também acaba crescendo com o demônio, porque o anjo tem que aguentar as atitudes demoníacas dele, treinar a paciência, a compreensão e o amor. Então, o anjo cresce ainda mais quando ele encarna com o demônio. Ele cresce. Então, a galera do Enlil também está passando por esse procedimento de ligar o espírito na mamãe? Tá. Temos Anunnakis do lado do Enki. Do Enki, que o Enki era do bem. O Enki era o bonzinho, o amoroso, que amava os seres humanos, que era obediente a Deus, que era do bem, o Enki. E o Enlil era o do mal. Então, tem a galera que pensa como o Enki e tem a galera que pensa como o Enlil. Então, não vamos encarnar só a galera do Enki. Vamos encarnar também a galera do Enlil. O que que tem na Terra hoje, 2022? Tá todo mundo aí, tá? Seu filho pode ser um desse, hein? Você pode ser um desse, hein? Você pode ser um Anunnaki do grupo do Enki ou pode ser do grupo do Enlil. Como é que é o seu filho? Seu filho sai no braço com os outros na rua por causa de futebol, não é líder de torcida organizada? Ele vai para a boate e entra na porrada com todo mundo? ele fez jiu-jitsu, fez luta para bater nos outros? Porque tem os lutadores que são disciplinados, que eles não ficam agredindo ninguém. Eles só fazem a luta porque eles gostam, eles treinam, eles não machucam ninguém, é para ficar com em forma, né? Né? Porque na parte da luta, por exemplo, Kung Fu tem todo um lado espiritual, que o cara, né? Mas sem machucar ninguém, aí é diferente. Agora, usar a luta para agredir os outros na rua, nas boates, essa galera é a galera de quem? O Enlil gosta muito de poder. Seu filho é assim? Ele gosta, ele quer mandar na escola todo, ele quer mandar nos alunos todo, ele influencia, manipula. Não estamos dizendo que todos são assim, tá? Porque seu filho pode ser um Kiumba, pode ser um mago negro encarnado, pode ser um da luz, sem ser um extraterrestre. Então, isso está acontecendo agora. Nós temos Anunnakis encarnados com esse procedimento. O corpo dele está vivo lá, tá? Aí vamos supor que seja um da galera do Enki, que veio para cá para uma missão. Ligou na barriga da mãe terrena. Ele cumpre a missão, vive 90 anos. Quando o corpo morre, o espírito volta para onde? Vão pegar o espírito dele. Não vai para a colônia Nosso Lar, não, tá? Não vai para a colônia Grande Coração, não. Não é todo mundo que vai para a colônia, não, gente. Não é todo mundo, não, hein? O que vocês aprenderam na doutrina espírita com André Luiz foi maravilhoso, mas não é só isso. Nós estamos trazendo mais, e eu digo para vocês, isso vai ser trazido em livros, tá? O Pedro vai psicografar. E os médiuns aqui também vão. Nós já estamos adiantando para vocês. Nos livros vai vir em detalhes, tá? Em detalhes, como é feito. Nós já estamos adiantando, tá? E não vamos, não vai ter direito autoral, nada disso não, porque aqui é para o progresso da humanidade. É para o progresso. Todo mundo tem que saber. Quando o rapazinho, que é a Anunnaki, que incorporou na mãe Terrícola, que era um terreno, era um garotinho, cresceu, virou um adulto, Terrícola. Quando ele morre, o espírito dele sai. O espírito dele é de um Anunnaki, tá? O espírito dele sai. Vai para onde? Vai para Nosso Lar? Não, pega um espírito dele, leva lá para a caverna, desperta um corpo físico dele, acopla o espírito dele de novo no corpo físico de Anunnaki e ele continua o trabalho dele como Anunnaki. E ele vai lembrar de tudo quando ele desencarnar. Ele vai lembrar. Prestem atenção, hein? Vocês prestem atenção, porque tem coisa aí para acontecer. Prestem atenção. Nós já avisamos isso, não já? Agora nós vamos mais profundo. Nós sabemos o que vai acontecer com o que nós vamos revelar aqui. Vocês serão vistos como loucos, tá? Vocês que acreditarem, todos vocês que acreditarem, serão vistos como tolos pelos doutores da lei, pelos espíritas, pelos espiritualistas, principalmente os famosos, que mais têm conhecimento. Vocês serão vistos como loucos por ele, como tolos. Vão chamar vocês de maluco por terem acreditado nisso. Mas as respostas virão. Elas já estão vindo, tá? Elas vão vir. Esse procedimento do espírito do Anunnaki que cola no humano, foi feito isso com Pedro. Foi feito com Pedro. Ele é Enki. O corpo do Pedro, de Enki, está no esquife, adormecido. E o Enlil também? Calma. Calma aí. Vamos devagar. O corpo do Pedro está num esquife adormecido. Ele é Enki. Quer você queira, quer não. Você sabe que eu estou falando com você. Porque você vai ver o que vai acontecer aqui. Nós avisamos. Já foi avisado em vários vídeos. Ele é Enki. E Enlil? E Enlil. Enlil está encarnado também. Enlil é médium. Enlil gosta de poder. Enlil quer ser famoso. Enlil é vaidoso ao extremo. Enlil gosta de aplauso. Enlil é egocêntrico. Enlil tem um ego infladíssimo. Enlil também já encarnou como Herodes. O Pedro não sabe nada disto. Está sendo trazido da espiritualidade. Isso não está em livro nenhum. Não procurem. Vocês não vão achar. Não está em livro. Enlil foi Herodes. Enlil está encarnado. E é conhecido. Ela vai engravidar. Nós vamos fazer o mesmo procedimento nela. E o espírito que vai se ligar a ela, o Anunnaki que vai se ligar a ela, é Marduk, que foi filho de Enki, do Pedro. Vai ser filho dele de novo. Marduk vai vir nela. Vem. Esse é o filho da Sônia, Augusto. Essa é a Bianca, mulher do Augusto. Ela já tem uma filha, Antonella, que tem uma missão aqui. Ela não é um Anunnaki. Tem uma missão aqui. A mediunidade da Antonella vai ser aberta já desde criança, já está sendo aberta. Vai ficar grávida de novo. Vai ficar grávida de novo. Ela vai engravidar de um Anunnaki. Da luz. Não é da galera do Enlil. Vai engravidar de um Anunnaki. Vai ser feito o mesmo procedimento com ela. Serão filhos belos, grandes e fortes, e inteligentes. E cheios de dons mediúnicos e paranormais que vocês nunca viram. Eu não vou dar o nome do Anunnaki que vai corporificar, encarnar nela. Porque quem vai dar o nome do Anunnaki vai ser ela. Nefertiti, que vai canalizar com ela já já. Você vai saber quem é o Anunnaki que você vai receber no seu ventre. Já já eu vou chamar ela. Ela está sendo preparada. Tem mais? Querem mais? Prestem atenção. Pode pegar a água para o Pedro. Obrigado. O Pedro agradece. Tem mais. Qual é o planeta natal dos Anunnakis? Aonde ele está? O planeta Nibiru já está aqui no sistema solar. Ele está se aproximando da Terra. Me dá um microfone. A cada centímetro que ele se aproxima da Terra, todos os Anunnakis, que estiverem encarnados hoje, vão aflorar o seu jeito Anunnaki de ser. Quanto mais ele se aproximar, mais o jeito Anunnaki vai aflorar. Os do Enlil e os do Enki. Se ele é mau, ele vai ficar mais mal. Se ele é bom, ele vai ficar mais bonzinho. Só que não é só isso. Dons mediúnicos e paranormais irão aflorar, porque os Anunnakis têm uma faculdade psíquica absurda, paranormal. Muito forte. Os dons vão aflorar. Então vai abrir mediunidade e paranormalidade em muita gente por aí. Prestem atenção no seu filho, em você mesmo, porque você pode ser um desses. Então você não estará ficando maluco. Você tem esses dons, eles só estão adormecidos no teu espírito. Eles vão aflorar quando o Nibiru estiver se aproximando cada vez mais. Você já está sentindo. Muitos já estão sentindo. O Pedro está sentindo. Sentiu a semana inteira. É que ele não está falando para vocês. Ele vai sentir mais. E vai abrindo. Quando o Nibiru estiver bem próximo, sabe o que vai acontecer também? Lembranças. Lembranças da sua vida, como a Anunnaki, o Pedro. O Pedro vai lembrar quem ele é. O jeito dele vai começar a mudar. Ele vai lembrar quem ele é. Se ele lembra quem ele lembra mais o quê? O que ele vai lembrar mais? Os conhecimentos que um Anunnaki tem. Conhecimento científico. Enki era um cientista. Ele é um cientista, mas não é igual o cientista aqui da Terra. É cientista de Nibiru, com um conhecimento absurdo, muito maior. E a ciência também do universo. Ou seja, muitas verdades que são ditas por muitos espiritualistas aí, que é a única verdade que existe, vai cair por terra, porque ele vai trazer essas verdades. Que eles não têm conhecimento, porque não foi trazido em livro nenhum. Não foi trazido por Chico Xavier, não foi trazido por nenhum outro médium. E o Chico, quando estava encarnado, ele tinha essa informação, mas ele não podia falar. Porque ia causar uma bagunça muito grande. Não estavam preparados para esse momento. Ele não podia dizer para o público. O Emmanuel contou para o Chico. Isso. Só não disse quem ele era. Um Anunnaki tem conhecimento de todas as línguas daqui da Terra, inglês, francês, alemão. Isso é pouco, né? E os conhecimentos que um Anunnaki tem? Não me segura não, Pedro. Deixa eu falar, porque tem que ser falado. Porque ele está preocupado. Ele não queria contar isso. Não segura. Nós temos que falar. Então, o Pedro, o jeito do Pedro vai mudar. Porque ele vai lembrar quem ele é. Então, muitas bobeiras e palhaçadas vão cair por terra. Bobeiras que ele dá importância aqui na Terra, vai cair por terra, porque ele vai lembrar quem ele é. E ele vai fazer o que ele veio fazer. E os seus filhos, ou você mesmo, que é o Anunnaki encarnado, vai acontecer isso. Quando o Nibiru se aproximar, e vou dizer, está bem próximo, hein? Está próximo. Está próximo. Como é que o Pedro ficou esta semana? Como ele ficou esta semana? Ficou bem... sentindo muitas coisas, sonolento... Até ele mesmo não conseguia descrever o que ele sentia, sentindo uma conexão com o universo, com a espiritualidade muito grande, sentindo um amor muito grande, que nem ele mesmo conseguia ter palavras para descrever. Muita vontade de chorar, mas não de tristeza. A vontade de chorar era devido a tudo que ele sentia, esse sentimento de amor que ele sentia, que ele estava sentindo pela humanidade. E ficou muito calmo, muito tranquilo, o passo dele bem lento, mais lento do que o normal, Até para malhar, ele tinha que malhar, andava. Ele até perdeu as forças. Andava com certa lentidão, bem devagar, sem pressa. Ele não conseguia fazer as coisas com pressa. Então, ele sentiu bastante essa semana. Ontem mesmo, ele percebi, até para me buscar, ele estava bem, né, com bem devagar, bem tranquilo, para falar, sem pressa para falar, e tendo que falar até devagar, porque ele acabava se sentindo até um pouco cansado, né, se ele tivesse que falar muito rápido, ou falar correndo, ou falar muito alto, ele meio que cansava. Então, ele tinha que esperar ele terminar de falar, não falar por cima dele, esperar ele terminar de falar para ele não ficar cansado, que aí ele acaba parando de falar, né? Tem isso também. Então foram muitas coisas que ele ficou, que ele sentiu essa semana. Então, quando a gente aqui dizia nos vídeos, contava as histórias do Pedro, na família dele, que ele falava de ET, falava um monte de coisa, que os priminhos dele ficavam zombando, as tias, os tios, e a gente falava assim, eles nem imaginavam quem ele é. Lembra que a gente falava isso? Quem viu os vídeos? Nem imaginam quem ele é. Assim como esses espiritualistas que estão atacando ele, que não estão acreditando, que gravam pronunciamentos na internet para dizer que é tudo mistificação e tudo mais. E a gente falava aqui, eles nem imaginam quem ele é. Nem imaginam quem ele é. A gente estava elogiando? Não, a gente nunca elogiou. É que a gente sabia que o espírito que está aqui dentro desse corpo era Enki. Era Enki. Qual é o planejamento que o Cristo tem com essa casa? Teve uma canalização aqui essa semana com o Pai João de Aruanda e Anu. Anu, que é pai de Enki. Anu, no Pedro. Só que não foi gravado. A mensagem foi só para quem estava aqui. E todas as pessoas que estavam aqui, todas as pessoas que estavam aqui foram trazidas pela espiritualidade. Elas não vieram pelas suas próprias pernas, elas foram trazidas. Por isso que a mensagem foi dita para eles lembrarem bem daquela data e de tudo que foi falado aqui. Não foi gravado, não vai para o canal. Porque não estão preparados para o que foi falado aqui. E a espiritualidade faz tudo muito bem certinho. Uma das pessoas que estavam aqui, sabe quem era? Era um desses que entrou nos vídeos e escreveu nos comentários: marmota, marmota, marmota, marmota, marmota, marmota, marmota. Deus trouxe aqui. E tudo que foi falado, a pessoa que disse marmota, marmota, marmota, marmota, marmota, caiu com a cara no chão, com o queixo no chão, porque o Pedro não sabia quem era a pessoa. O Pedro não sabia, nem sabia que estava aqui dentro. E muita coisa que foi falado mexeu com ele. E ele viu que o negócio aqui não é a marmota que ele escreveu. De repente, ele vai tentar escrever um comentário no YouTube para pedir desculpas. Olha, eu fui um desses que escrevi marmota, marmota, marmota, mas eu estou aqui para me redimir. Irmão, não escreve não, porque você está bloqueado. Não escreve. Não vai aparecer. O Pedro te bloqueou. Ele bloqueou todos esses que escrevem marmota, marmota, marmota. Para não contaminar ali, para a energia não ficar densa. É necessário. Faz melhor. Vem aqui, vem aqui. Se você é homem, vem aqui, senta aqui e grava um vídeo com Pedro e pede desculpas para ele no vídeo. Se você for homem de verdade, se você for um covarde, fica aí. Nibiru está se aproximando. É por isso que nós estamos aqui, gente. Akhenaton, Nefertiti, Osho, Jesus Cristo. O que acontece aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Esses espíritos não estariam aqui se fosse coisa pequena. É coisa grande. Nibiru vai se aproximar. As respostas que eles precisam não vai ser só isso aqui que a gente está falando. Lembra do que o Cryptos disse aqui? Não vai ser através de avisos, vai ser na prática. Eles vão ver o que vai acontecer aqui. E aí o que, que vai acontecer? Lembra do que a Mariazinha disse? Que vai ter um monte de gente se transformando em avestruz e enfiando a cabeça no buraco? Todos esses que escreveram, marmota, marmota, marmota, mistificação, a extraterrestre tal, pertence ao médium tal, não é dele. Gravar os pronunciamentos que foram gravados para descascar com o trabalho, uma atitude totalmente antifraterna e anticristã, não dá mais para excluir o vídeo. Não dá mais. O vídeo está lá. Os próprios seguidores vão pedir explicações. Você não disse que era uma mistificação? Você não disse que era mentira? Olha lá o que está acontecendo lá. Aonde vão enfiar a cara? Será que vai ter coragem para pedir desculpas? Isso é para separar ele deles? Não, nunca foi isso. A ideia do Cristo era unir todos, todos trabalhando juntos. Mas eles não entenderam. Eles não entenderam. Não entenderam os propósitos e os desígnios de Atom. Não entenderam. E agiram como agiram. E todos os avisos já foram dados. Nós demos tempo para haver uma... Não, vamos ser amiguinho, desculpa aí e tal. Não, continuam com a mesma postura. Então, agora vai ser na dor. E a dor é através da vergonha. A vergonha vai ser grande. E o ensinamento também. Vai ser um ensinamento e tanto. Vai. Porque para esses e para muitos que escreveram, os adjetivos, os elogios para o Pedro, que já foi bloqueado, excluído, muitos desses comentários, não todos. Não? Não todos. Não todos. E o propósito é o quê? Envergonhar as pessoas e humilhar? Não. É para as pessoas se redimirem. Se redimirem e se unir. Pode vir para cá, o Pedro não vai xingar você, expulsar você, humilhar na frente de você. Não, sabe o que ele vai fazer? Ele vai abraçar você e vai te perdoar. Fala, não, vem aqui, vamos todo mundo junto. Que nada, deixa isso para lá, o Pedro vai falar isso. Deixa isso para lá, não. Acontece, é assim mesmo, é isso que ele vai falar, mas não acontece, não. Isso foi um erro e tanto. Foi um grande erro. Porque foi totalmente contra ao que se prega. Foi uma atitude antifraterna. Anticristã, totalmente anticristã, totalmente. Mistificação é crime espiritual, sim, é crime espiritual. No momento que está agora a humanidade, isso ocasiona até o exílio planetário, ocasiona, porque se aproveitar da fé dos outros, realmente é um crime muito grande, somente no YouTube. Mas o que aconteceu aqui não foi uma mistificação, nem animismo. Foi real e é real. É do Cristo. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Vocês é que não entenderam os desígnios de Deus porque vocês estão distantes dele. Vocês não estão próximos dele. Vocês só pregam a fraternidade e falam de Jesus, só está na boca de vocês, não está nos seus espíritos. A gente percebe pelas suas atitudes. O ego exacerbado, a vaidade exacerbada, a agressividade, o tom de voz que se usa. Ou eu estou errado? Eu estou falando alguma mentira? Quem está ligado a Deus vai perceber o tom de voz que se usa, a agressividade, o ego, a arrogância, o estrelismo, virou estrela. Virou estrela. O egoísmo, é tudo meu, só eu posso isso, só eu posso canalizar fulano, só eu posso incorporar cicrano. Egoísmo. Fulano no outro país pode, mas ele não. Ele não. Jesus Cristo, eu sou o Messias, ele falando para Pôncio Pilatos, Herodes. O que que o Pôncio Pilatos e Herodes falou? Ele não. Ele não é o Messias. A mesma coisa aconteceu com ele. Ele não. E nem, vamos repetir de novo, não é elogio, nem imaginavam e nem imaginam quem ele é. Porque nos seus livros não está todas as informações da espiritualidade. Lembra lá no início do livro que o fulano fala? Estamos trazendo uma parcela diminuta da espiritualidade. Lembra? Está lá no início do livro. Estamos trazendo uma parcela diminuta da espiritualidade. E com esse pouquinho que foi trazido, seu ego já, ó. Imagine se fosse trazido mais. Imagine se abrisse mais a sua mediunidade. Como é que você ia ficar? O pouquinho que foi dado, o ego ficou. Deus não dá asa à cobra. Deus sabe muito bem para quem ele dá muito poder. Ele sabe muito bem para quem ele dá. Ele sabe muito bem. Agora, as coisas vão acontecer. Este ano, tá? Sou eu que estou dizendo, Akhenaton, 2022. Não vai passar de 2022. Começa agora e não para depois. Pode consertar aí. Nós esperamos. Tá tudo bem? Nós esperamos, não tem problema. Nós esperamos. Então, não foi entendido quais são os propósitos de Deus. Não foi compreendido. Já vai voltar. Não foi compreendido. No vídeo tá saindo. Não foi compreendido. Agora vão compreender. Porque será tudo tão detalhado, com tanta riqueza de detalhes, que não vai haver como ter dúvidas. Não tem como ter dúvidas. Porque vai ser muito detalhado. Vocês estão entendendo o que eu digo? Muito detalhado. Agora eu vou chamar a minha amada. Não é o Pedro que está falando, hein? É a Akhenaton. Você vai se acostumar. É que ela não está acostumada, mas ela vai se acostumar, porque é necessário que esta canalização seja feita através da dona Sônia. Ela passa por muitas tribulações. Vocês não sabem o que esta mulher passa para essa obra estar acontecendo, porque existem opositores dentro da própria família. Lembra que eu expliquei aqui? O marido, né? Então, ela passa por muitos problemas que vocês não conhecem. Mas ela vai conseguir, porque o espírito dela está preparado. E ela também foi preparada em desdobramento para esse momento. Por isso, ela vai dizer quem é o Anunnaki que vai, que você vai engravidar. Desculpa, é que eu escrevi, que eu fiz o estudo. Não tem problema. Ela está falando como Sônia, mas a Nefertiti está canalizada com ela. Tá, não se comigo. Preocupe, é igualzinho com o Pedro. É Ningzira. É o filho caçula de Enk. Por isso que disse que vai estar aqui e vai ser conduzido pelo Pedro. Vai ser Marduk, filho mais velho, e Ningzira, o filho caçula. É um espírito muito dócil, amoroso. Muito calmo. Parabéns, mamãe. E ele é muito dócil. Muita responsabilidade para você. E é um então, espírito muito acabou a criancice, né? Agora nós vamos agir como adultos, não vamos? Vamos, porque ela já está na posição que o Cristo queria. E vai ficar mais, porque vai ser usada aqui também. Tem mediunidade. Eu nem... Fala tudo o que ela está passando para você. Pode falar. Eu vou ficar do seu lado, porque se eu for para lá e não for filmado o Pedro, vão dizer que nós estamos fazendo sinais e passando as coisas para ela. Então, eu vou ficar aqui para ela falar, porque as coisas virão na mente e ela vai falar. Pode falar. É, esse espírito é muito amoroso e foi um dos que participaram da alteração genética dos humanos da Terra. É, ele participou da pesquisa, desenvolveu o trabalho. Ele é um espírito muito ponderado, muito pacificador. Ele não é um espírito de guerra, muito amoroso. E é necessário que ele venha, porque muitas coisas serão reveladas. É muita ciência, muito trabalho científico será trazido aqui, será mostrado como foi realizado, porque ele trará em detalhes todo o processo. Vai colocar por terra muitos paradigmas, convicções. Exato, muitas convicções, muitos paradigmas. Como vocês são pequenos. E vai trazer com detalhes todo o processo, todo o trabalho, como foi realizado. Porque ele participou ativamente desse processo. E ele virá. E vai realmente abalar a estrutura. Vai. As estruturas já serão abaladas através do Pedro? Já, mas será abalada mais ainda a estrutura. Quando eu digo como vocês são pequenos, eu não estou dizendo para todos. Eu estou dizendo para pessoas em específico, e quem é sabe com quem eu estou falando. Vocês são muito pequenos. Com toda a faculdade de ufologia, com todos os estudos, todos os livros, vocês são muito, muito, muito pequenos. Vocês foram tragados pela sua própria arrogância. Vocês foram tragados pelo seu próprio ego. Vocês foram tragados pela sua própria vaidade. Vocês foram tragados pela sua própria ganância. Vocês foram tragados pelas suas próprias paixões. Vocês são vítimas de si mesmos. Vocês são os seus verdugos. Vocês são os seus algozes. E agora, vocês vão aprender através da vergonha, na dor, que foi o que vocês escolheram, porque vocês tiveram chance de entender o que estava acontecendo, porque se as atitudes fossem outras, se vocês tivessem entrado em contato com eles para perguntar o que estava acontecendo e tentar entender o que estava acontecendo antes de julgar precipitadamente, sair gravando vídeo e falando um monte de coisas antifraternas e anticristãs, o planejamento seria outro, vocês teriam uma oportunidade em tanto de ajudá-lo e de estar nesse momento decisivo, participando de uma obra imensa. Mas não se preocupe, Atom é misericordioso, ele é muito bom, E ele vai trazer vocês aqui porque a sua vergonha será grande, porque o que vai acontecer aqui é muito detalhado. Os seus próprios fãs, seguidores e uns fanáticos, porque tem idolatria com vocês, os idólatras, eles mesmos vão cobrar vocês. Eles vão cobrar vocês pelo erro que vocês cometeram precipitadamente. E Deus, Atom, vai trazer vocês aqui e vocês serão recebidos com amor, respeito e muito carinho. E Atom vai dar uma oportunidade para vocês, porque ele é muito bom. Se fosse por outros espíritos, vocês não teriam essa oportunidade, mas Atom é muito bom. E o Pedro também. Ele ama vocês. Ele não odeia vocês. Ele vai receber vocês de braços abertos. Ele vai perdoar vocês. Ele vai amar vocês. Ele já ama, ele sempre amou vocês. E ele vai dar uma lição e tanto para vocês de evolução espiritual que ele tem, que vocês ainda estão muito distantes de chegar. Ele é o que é. A jornada dele é longa. O espírito dele já existe há muito. E o seu, em Liu, também existe. Mas você vem fazendo as escolhas erradas há muito tempo. Você não muda. Mas Atom é muito bom. Ele vai dar a oportunidade de você mudar em Liu de uma vez por todas e vir para o lado de Enki, porque Enki está do lado do Cristo. Você não. Você nunca esteve. Essa é a tua última chance, em Liu. É a tua última chance, Herodes. Eu queria falar o nome atual qual você tem agora, mas traria problemas para o médium. Você sabe que eu estou falando com você. E aí, Eliu, vai continuar sendo quem você é. Quem sabe não vamos gravar mais um pronunciamento. Cuidado, Eliu. Cuidado com o que se fala. Cuidado. Porque as coisas aqui vão se cumprir, quer vocês queiram, quer não. Porque o Cristo está aqui e Atom também. Aqui não tem nenhum mistificador. Aqui tem um servo de Deus, obediente, segundo o coração dele, que aceitou tudo isso, passar por tudo que passou sem precisar passar, sem merecer, em prol do progresso deles, da humanidade, por amor. E você não entendeu, porque há muito tempo você está distante de Atom, por isso você não entende, não compreende. Chegou a hora. O ensinamento virá pela vergonha. Que seja feita a vontade de Atom. Que a luz de Atom esteja convosco.